desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Conheça nosso estoque de seminovos em fiatduna.com.br. Seminovos Duna Araranguá, identifica. ZYJ 734, Rádio Araranguá AM, transmitindo para o sul catarinense e litoral norte gaúcho. 24 horas de programação jornalística voltada para a sua comunidade. 5 kW, 1290 kHz, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. A informação em primeiro lugar. Ouça todos os sábados, das 8 às 11 horas, o programa Guilherme Santos, aqui na Rádio Araranguá. Oferecimento Carlitos Pizzas Delivery. Teleentrega diariamente em Araranguá, das 18h30 às 23h. Qualidade, sabor, cuidado e carinho nas mais deliciosas pizzas para você. Telefone 99902-5577. 99902-5577. Eu estou também na Rádio Araranguá, programa Rancho de Palha com Sarará, aos domingos, agora, das 11 à 1 da tarde. Apoio. Lojas Adelino, Clínica Bela Oral, Mazuco Fotson, Mercado Arapongas, o melhor preço em cortes de carne de Araranguá, Colégio Murialdo, Funerária, Plano Familiar e Crematório Santa Terezinha, Restaurante Tradição, a melhor comida caseira da cidade, agora em novo endereço, no Infinity Araranguá, Ortomed, artigos hospitalares e ortopédicos no centro de Araranguá. Loja Snob, ao lado do Boticário, no calçadão de Araranguá. Artigos diretos de fábrica. Ótica Exata, o melhor preço em lentes de grau e também óculos de sol de nossa cidade. No centro de Araranguá. KF Agroferragens, Uruçanguinha, em frente ao cartório eleitoral. Fones 999-553801 e 999-294694. Olha, agora a Rádio Araranguá possui um grupo de WhatsApp exclusivo para divulgação de entrevistas e matérias no nosso site. Informações da cidade e de toda a nossa região. Quer participar? Salva o número 48352401-37. Nos mande uma mensagem que nós te incluímos no grupo. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar. Acompanhe a partir de agora a Santa Missa Dominical, celebrada do Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, no centro de Araranguá, ou da Igreja São Cristóvão da Sagrada Família do bairro Cidade Alta. Oferecimento Postos Risoto, Alcidino Joalheria e Ótica. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Queremos, Senhor, caminhar para vós, porque sois caminho de luz. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar. Junto a vós, Senhor, queremos celebrar.